Et me si pregunde, a quoi disait, parle pas que, popcorn. Est-ce que tu m'as dit pas trompe mon tada, sobe jom. Est-ce que vraiment nous avons pas mon tada, sobe jom. Est-ce que tu m'as dit pas trompe mon tada, sobe jom. Est-ce que vraiment nous avons pas mon tada, sobe jom. Último som que se te pega e minsa na manteiga. Torra com dizer, só te prega. Tá quase de chuva porque cria limo. Minsa manda chiga, mina se sozinho. Esquece, prego tá bom. Sou bajon. Hoje tá baixo de chão. Geno bem carregado, dois patões nem alado. Nada de rica safiado e nem nunca se aprendado. Geno chiga, deixa flor. MC a com dizer, on the beat. Esse é o mando e patrão pra monta já. Sou bajon. Nós é bom pra mundo da da soba jom. Esta chuma de patrão pra mundo da soba jom. Esta flama nós é bom pra mundo da da soba jom. Soba jom, soba jom, soba jom, soba jom, soba jom pra mundo da da soba jom. Hoje é papira, é papira. Deixa chuva chur, poxa banamé. Pego o touro, me seco dizer. Nunca vende boleia no banco, nos pés. Titular desse game. Trabalha duro, pote machuque. Que que no planta, não se te acude. Tu se te rende, se me fichão, todo prego com nisso. Sou bajom. Este te mande pra trompa, monta já. Sou bajom. Este flama nós é bom pra mano, tá já. Sou bajom. Este te mande pra trompa, monta já. Sou bajom. Este flama nós é bom pra mano, tá já. Sou bajom. Sou bajom. Sou bajom. Sou bajom. Sou bajom. Sou bajom pra mano, tá já. Sou bajom. Sou bajom. Sou bajom, sou bajom, sou bajom, sou bajom, sou bajom, pra mano, tá já.